Eu penso que isso são portanto, declarações completamente sem sentido de alguém que não sabe pura e simplesmente o que diz. Obviamente que o PSD não pode dizer uma coisa dessas, nem pode estar a acusar, tanto a acusar nem o PS, nem o Presidente da Câmara, nem o Executivo, portanto, camarário, de coisas desse tipo. Obviamente que não. Repara uma coisa, Liliana, só quem realmente, portanto, não sabe como é que as coisas se passaram ou não tem noção das coisas, portanto, vem com uma arma de arremesso desse tipo. Logicamente que isso não tem qualquer sentido. Tanto mais que, por aquilo que eu tive conhecimento, os membros das mesas eleitorais, portanto, nestas eleições, foram praticamente um copy-paste, como se costuma dizer, portanto, das últimas legislativas, em que, portanto, os membros das mesas foram escolhidas por todos os partidos, portanto, que estiveram, portanto, na indicação desses elementos. Obviamente, a Câmara Municipal não se preocupou muito com isso, acabou por indigitar tanto praticamente as mesmas pessoas para as mesas eleitorais, e de forma que quem faz uma afirmação dessas, obviamente não tem noção das coisas, nem sabe o que anda a fazer na política.